você que sofre de artrite, artrose, bico de papagaio, bursite, hérnia de disco, reumatismo, inflamação no tendão, o recado do coração, Biomastrogel é a solução. Pode ser dor nas pernas, coluna, pescoço, joelho, não tem outro. Para as suas dores acabar, é só Biomastrogel passar. E se as dores causadas pela chikungunya, zika vírus e dengue vier lhe perturbar, massageie Biomastrogel, pois outro melhor não há. Biomastrogel em todas as farmácias, drogarias e casas de produtos naturais. ZYH 485, 1080 kHz. Rádio Fascinação AM. Música, esporte, notícia. Ao sair do seu oculista, visite as Óticas Queiroz, a única ótica na Bahia onde você só paga as lentes. A armação do seu óculos é grátis. Óculos BBB, bom, bonito e barato, atendimento personalizado, ninguém oferece tanto. Óticas Queiroz, Rua JJ Seabra 116, telefone 3262-1344, no centro de Itapetinga, Bahia. Por que você não passa lá? Até pra lá, boiança! Ô, boiada teimosa! Vamos chamar o zaqueiro pra vaquejada de Salauá no mês de outubro! É na Rainha do Café, a terra do doutor Mané Ricardo e de Júlio Jacinto! Segura lá, meu irmão! Oi! O sertanejo se acorda antes de amanhecer o dia. Começa soltando aboios com a voz branda e macia. Todo gado sai berrando em destino à vacaria. O vaqueiro se levanta, deixa seu rádio ligado. Seu patrão fica dormindo, o sono mais desejado. Quando as emissoras abrem, não fica ninguém deitado. A filha do fazendeiro combina com a empregada: amanhã me acorde cedo pra escorrer a coalhada. Que os apoios destes vaqueiros me deixam emocionada. O fazendeiro se anima, chama o vaqueiro atenção, manda tratar dos cavalos todo dia da ração. Manda avisar no programa pra reservar a inscrição. O apoio do vaqueiro é um grito muito estridente, que anima os fazendeiros com seus bonitos repentes. E é uns guerreiros brindados que mata e morre não sente. Aê. Quem não gosta de vaqueiro não é nordestino aprovado. É gente sem formação que nada tem estudado. Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado. Aê. Peço desculpa aos amigos se a toada não prestou. É uma pequena homenagem dedicada ao Criador, de Vavá e Marculino e de Jota Locutor. Aê. A toada terminou toda cheia de harmonia. Zezé, Arlindo e Vavá, um trio de garantia. Chama dos bridões de ouro, correios da alegria. Chama, irmã! Bota no boi, Farias! Segura no rabo da boia, Luiz, o bicho mole, desgraçado! A partir de agora no seu rádio Domingo Sertanejo, um programa bom demais, aprovado pela família sertaneja. Apresentação Fábio Lins, é ele mesmo. bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Olá você, tudo bem por aí? Então, viva! A partir de agora no ar o nosso programa Domingo Sertanejo, o programa da família sertaneja, o bom demais! Com muita música bacana no seu rádio, nós vamos ficar juntinhos a partir de agora até às 10 aqui na Fascinação. Isso mesmo, nessa manhã bacana de domingo, hoje é 24 de outubro de 2021. Aí nos transmissores, afinando o sonzão 1080 da sua Fascinação AM, ele, Antônio Carlos de Brito. A direção geral é de Cássio Brito e Soraya Orta. A comunicação é de Fábio Lins. Desde já para você um ótimo dia, né? Isso, um bom domingo desde já, abençoadíssimo aí, né? Sempre com aquela fé em Deus, né? Então vamos ficar juntos aí até as 10. São 5 horas e 6 minutos, 5 e 6. Eu quero mandar um bom dia para você de casa, em especial, que já estava aí com o rádio ligado na programação antes da gente entrar no ar mesmo, né? Na madrugada, né? Isso, então a partir de agora nós vamos ficar juntos aqui dentro do programa Domingo Sertanejo. Pois é, um bom dia para vocês de casa, bom dia também para os vigilantes e seguranças, a turma que já está quase aí na saída do turno, né? Vai embora para casa, isso mesmo. Também quero mandar um bom dia para as plantonistas, os plantonistas nos principais hospitais aqui da Grande Itapetinga, as enfermeiras, médicos lá do HCR, né, na Fundação José Silveira, bom dia para todos por aí, né? E agentes de portaria, Elmiro, Jailton, né? Toda a equipe aí da Fundação José Silveira, né? O HCR, né? O Hospital Cristo Redentor. Muito bem, nós vamos botar do lado que rala o queijo, que a maritaca canta e a cutia mama. Este programa Domingo Sertanejo é bom demais, com Fábio Lins. Este programa Domingo Sertanejo é bom demais, com Fábio Lins. Muito bem, bom demais, tá aí, aqui na nossa parte musical do nosso programa Domingo Sertanejo, começamos muito bem, né? Pois é, Arreio de Prata com a dupla Tião Carreiro e Pardinho, aí na sequência veio Blusa Vermelha com Trio Parada Dura. Sal mineralizado, produtos veterinários, adubos e ração, HB, sementes e nutrição. No ramo agropecuário, esse nome tem experiência e tradição. HB, sementes e nutrição. Sementes e plantio, fale com o Henrique, ele vai esclarecer. E as melhores pastagens para o seu gado, plante que Henrique garante se chover. HB, Avenida Vitória da Conquista, número 82, no ponto certo. Fone 77-3261-4621. Fascinação de Itapetinga, AM 1080. Música, notícia, prestação de serviço e variedade. Rádio Fascinação AM, a rádio da família. Marciel Móveis, é onde você encontra guarda-roupas, camas, camas box, racks com painel, colchões, mesas de madeira e mármore, cozinha de aço, climatizador móvel e também a linha infantil, berço, guarda-roupa, etc. Na Marciel Móveis, você dispõe do tanquinho, máquina de lavar, bebedouros elétricos. A Marciel Móveis aceita os cartões de crédito. Venha pra cá, Marciel Móveis, Avenida Flamengo, em frente ao campo do tiro de guerra. Fale com Dário. Fascinação AM 1080, 24 horas no ar. Domingo Sertanejo, apresentação Fábio Lins. Esse é do bom e chega cedo. Fascinação de